Olá, povo de Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 12, finalzinho do verso 1, está escrito: Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus nos colocou nessa terra, eu e você, para cumprirmos uma missão. Todos nós temos uma missão de Deus, por isso nós estamos aqui. Enquanto há fôlego de vida, nós estamos cumprindo esta missão que Deus deu a cada um de nós. Mas são tantas decepções, não é verdade? São tantas pressões, figuras que antes para nós eram inabaláveis, agora foram abaladas. Pessoas nas quais nós confiamos nos traíram, nos deixaram para trás, nos abandonaram. É, Jesus passou por isso, mas ele permaneceu firme. Ele foi abandonado, ele foi incompreendido, ele foi traído, mas ele cumpriu a sua missão até o fim. Por isso, eu continuo lendo em Hebreus 12, agora o verso 2 que diz: Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Nós não podemos olhar atrás e nem nos segurarmos em alguém, não. Nós só podemos olhar para Jesus, confiar nele. Confiando nele, olhando para ele, certamente nós chegaremos ao fim das nossas vidas, certos de que a corrida que foi proposta foi completada. Olhe para Jesus, não se desvie dele jamais. Sempre que eu me distrair e deixar de contemplar tua glória, sempre que outra luz brilhar, desejando ofuscar tua glória, teu espírito me lembrará que mais forte é o teu espírito me lembrará que é o alvo do meu amor. Meus olhos estejam só em ti, estejam só em ti, estejam só. Sempre que eu me distrair e deixar de contemplar tua glória, sempre que outra luz brilhar, desejando ofuscar tua glória, sempre que a decepção se tornar desculpa pro abandono. Meu coração se torna tão frio e tão distante. Teu espírito me lembrará que mais forte é o teu amor. Teu espírito me lembrará. Estejam só em ti. Estamos